Salvador, aqui é o Gol, Golfo Uniforme Lima, Bate Uno, remota, posição 13. Diga, Golfo. Solicitação de reboque da remota para a posição número 10, coordenando com a Infraero. Está autorizado, reporte ao término. Reportaria ao término, obrigado. Olá 021, decolou aos 22-119-8, controle. Bom dia. Bom dia. Pegou 10-21, bom dia. Voo 1021, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL. Controle, por gentileza, poderia coordenar o 400? Aguarde. 021 autorizado, nível 400, suba até nível de voo 400. Autorizado 400, obrigado. 03, mantenha o 360, chame 126, 0 alterna 1288. Gol 1021, chame Centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. 3325.25, bom dia. Oi, Salvador, aqui é o Gol, Golf Uniforme Lima, confirmando o término do reboque na posição número 10. Ciente, Gol. Ok, grato. Salvador Bom Dia, Azul 4177, confirmação aberta. Padrão 77, me chama em 1186 para cópia. Ok, obrigado. Oi, Salvador, Azul 4177, confirmação aberta. Azul 4177, está autorizado para Vitória, nível 360, pela Prisco 50. Decola da 10, saída da El, Leda, Eut. Aciona 5472 no transponder, 7198 o controle. Poderia confirmar a saída? Da El, Leda, Eut. Em Eut, intercepta a Prisco 50, prossegue Vitória, até o destino. Autorizado Vitória nível 360, via 357. Feita da El, pode valer, depois deu 472 no responder, o controle 1-9 de Paulo, 4177. 4177, cotejamento correto, chama a proposta. Sim, 4177. Azul Salvador, Azul 4177 na 1 para posicionamento. Autorizado posicionamento, chama táxi, Azul. Autorizado posicionamento, Azul 4177. Salvador, bom dia, 7649 com a Delta. 749 para Guarulhos, está autorizado 340, decola da 10, saída da El, Leda, Eus, em Eus intercepta Peru, Isco 50, prossegue até o destino. Aciona 5475 no transponder, 119.8, é a frequência do controle. Utilizado Guarulhos, sai Bravo, Golfo Romeo, 340, Perisco 50. Decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Eudes. Eudes ingressa por esse 5-0 até destino. 5475 código, controle 1198, web 6749. Cotejamento correto, chama proposto no 03. Afirmo, no 3779. TAM 3201, acione identificação, via chegada a Bonfim, para 4000 pés, QNH 10 10.